1207 para o táxi para o objetivo 214 horas e 20, Ribeirão Preto. 207 que teve índice, pode estar dando 02, 89, 03, para o 207. 03, à direita, tem 95, 207, vem a longe. Bom, 094, muito obrigado. Se é na base, da final, é, informa ponto final, 97. Sim, tivemos no 20 graus com 99, Sierra Golf, autorizado pouso 97. Autorizado pouso 97, Sierra Golf. Na 6200, sendo identificação, autorizado a chegada da Mário, para o 0050. 0050, supercidade vai, tá? Teu fono está com atraso nas vagas. Obrigada pela visão, na final 6200. Muito obrigado, fono 5600. Felipe. Certo, Azul 4207, no para Dom Luzano. Azul 207, Azul, a linha da cola 50, 1,0 graus, 9, né? Linda da Luzano, Azul 4207. Alô, Salvador, eu vou no 5506. Luna 5506, Galeão 360. Autorizado, agora a pistola 0, cor direito, 0 da Ale de Irume, prossegue o pé novembro 857, pouso, controle 19, sinal 8, cena 5510. Autorizado azul 4082. 4082, sinal 1985. 1985, obrigado, 4082. Bom dia, 4082, estabilizado. 6082, bom dia, continuando para cima, só um teto no externo com trem baixo travado. 4082. Para 2.000 pés, autorizado com a INS e o posto estabilizado. Para 2.000, Atlético 10, tudo confirme apenas o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Atlético 10, tudo prossegue via corredores, reporte na rotatória e como visual com o campo. Reporta na rotatória ou visual com o campo. Repouso para o 4082, confirmado. 4082, confirmado. Obrigado. 4207, decolador 35, controle sítio de 98, bom dia. Esse é 98, bom dia, 4207. Controle Salvadores, 4207, da Real Líder. O 4207, contato radar, suba para o nível 320, após 2000, vou ir direto no 320, após 2000, meu Deus, o 4207. Controle, eu tenho uma rota ótica através do Paris. Como é que consegue rotatória, me passa como visual com o campo. Rotatória, eu posso, uma parada igual com o campo. Rocha, 3 milhas da 197. Excelente, pouso autorizado, quilômetro 1. Pista 97, vento no 30 graus, 2 anos. Autorizado, da 197, Romeu Alta. Sando, baixar travado, Lima, Quilo Zulu. Sim, Lima, Quilo Zulu, continua aguardando a derivação de pouso. Sim, está aguardando, Zulu. O Vitor Tadeu confirmando foi na notificação, saudou, saudou, não é isso? Quebec Kilo, chame a torre em 1-1-8-9-5. Chama a torre em 1-1-8-9-5, Juliette Quebec Kilo, grato. 2, Salvador, Papatango, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, final 7 autorizada, reporta curta, Quebec Kilo. Reporta na curta, da 1-7, Juliette Quebec Kilo. Você está em condições de usar 110 ou existe padrão, reporte sinal para o pouso. Vai reportar o bravo CHA, nível 340. 3895, Guarulhos, 340, autorizado, meio pessoa no zero. Caio, Zádia, pessoa 44, agora aqui a 2. Agora pista no zero, curva direita, saída da ultrassom, ótima, controle 1-9-8. Aciona 55 no meio. Autorizado nível 340 para Guarulhos, autorizo Luno 0, após não compreender, autorizo Luno 44. Provavelmente deve ser autorizado para o Luno 10, Paiol, Umbade, Pabode, autorizo Luno 44. Dael, na saída, transição Mote, vai levar na pista 0, 55 no meio, transporte o controle em 198. Tá correto, é ponta custa. Gente. Tive 4207, sobre o seu Recife, frequência 125, décima 1. 251, 14-7. Para o seu dia, próxima de trabalho, tá bom, já. controle Salvador, Chanel 6200, estabilizando o localizador da ONU Zero. Chanel 200, instala o helicóptero próximo ao externo, mantendo 510, não vai interferir com a aproximação. Chame agora Torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, vai chamar direto com você. Salvador, Chané 63, perdão, 6200, a sua escuta está precisando do localizador da ONU Zero. 200, teste no tráfego, ainda não estava, ajuste 1013. Salvador. Vento 130 com 10, a porta externa trem checado. Para reportar o externo com trem checado, Chané 620. Chané Kilo, solo aos 47, pé que trem autorizado, reporta liberando a 17. Confirmando a partir desse 10-14 Zulu, a 10-21 Zulu, essa rota que foi cotejada. Fez o Luno 0 que pode até 10. Não, só um minuto, tá estranho aqui, eu vou confirmar a retorno. Só um minuto. Sim. Bom dia, SAM, identificação autorizada a chegada da Mari, desce para o nível 050. 050 na Mari, solicita pro ETAP direto 962. Cruzado TAP 962. Bem, direto TAP. Aprovado. Pouso autorizado, pistão a zero, vento na centrinha 10 nós. Pouso autorizado a chegada da Mari, 260. A aeronave chamou, pus, confirma. Alfa Tango Tango, tudo bem, já matou o filho. Alfa Tango Tango, qual é o seu identificação? Alfa Tango Tango, sinal 0112, inicialmente 510, litoral sul, Vitor Tadeto. O Java Tango está em contato radar agora 6021-10 de Salvador. O natural de Bonce para o seu site chegada a Bonce, deixa para o nível 050. O Java Tango está em contato radar para o seu site chegada a Bonce, deixa para o nível 050. A direção é mais próxima do acelamento, vou usar o meu site. Bem, está autorizado a piloto VOR, Alfa Tango Tango, reautorizado 3, no 10, o ajuste no 13. 2 dias e 3 meses, piloto VOR, Alfa Tango Tango. Também 00, sola 50, direito 21. Pode ir para direito 21, no chão 2, Então, 1-1 no gol, no 7-9-0. 0 autorizado, puxa o contato. Quatro zero sete meia, chegada Mari, para o nível 0 6 0. 4 boa tarde, chegada Mari, para o nível 0 7 0. Mari, 0 7 0, tá Sente, Flora da Barra, Castro Bézio, o posto final será onde? Pode ser a minha corrida, senhor. A vai pegar a distância no centro sobre o voo. Sente, copiado, carregando a escuta do controle. Quando lá 18, 19, 18, 8, o Vitor Itadato, sobre o Flávio 5-4, bom gol. Grato. Veracruz. 1 mil pés, decolando 7 com o direito, quando achar, controle 1 no 9, 8, aciona 0, 1. Autorizado alinhar e decolar na pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, com o Genoa. Autorizado alinhar e decolar no 0, gol no 5, 5, 6. Livre chamar ataque de jetback 1. Quando for uma barra, mantém 500 pés. O senhor segue o litoral com 500 pés, condições visuais, ainda não existe um contato radar. comando igual transponder, vai manter a linha do Vitor 900 pés, o Vitor Hotel Delta. Sábio, táxi, você porta para o ingresso na 17, gira ativa aqui. Colagem pista no 7110 graus, com 11 nós. Esse é o escrito, esse é o regresso para a seta. Decolador 57, controle agora e 198, bom voo. 198, grato, Gono 556. Patrulha de Salvador, bom dia, Gono 556. Perfil da Dail, Leda e Irumi, 2000 pés. Gono 556, contato radar, siga para o nível 360, Rio Leda. 360, Leda, Gono 556. Azul 4076, desça para 3.010, ajuste padrão 1013. 3.010, 1013, está certo. Eu ouvi pela sua venda, está no parque do Azul, está autorizado mais direto com o comando do elevador. Está com a graça. Bom, 790, autorizado decolagem da pista 0, 1.030 graus, 10.1. Sobrevoo o corredor bom 5, tem 510. Você é aprovado, paciente 09. Decimal 8, decolado aos 15.00, bom voo. Muito grato, bom trabalho, que bem quilo. LG, instruções aos cursos, 4.076. Obrigado. Entrei mesmo no meio, decolado para 4.006, ajuste padrão 1013. 4.000 com 1013, o 3206. Controle para passar o Juliette, Quebec Kilo, decolado a nossa escuta. Eu preciso da gente no Procure Coelho, durante o Céu Lutero, e passo para a da Barra. O Quebec Kilo aguardará a sala da Barra, graças. controle, Salvador, bom dia, Golo 790, decolou na Pouca, Aracaju. Golo 790, bom dia, contato radar, para o nível 370, viajamos. Nível 370, Prodigão, Golo 790. Centeno, Petrolina, autorizada, agora pistão 0, Corrasqueira, Santa Mão, após direto. Controle 1, 9, 8, Senna, 5, 2. Salvador, é o parceiro CTV? Sim. Se não conflitar muito no teu tráfego, posso com a Timbra? Pedido do Duna da presente, Duna 2010, nível décimo, pode estabilizar, eu vou estar utilizando 76. Duna Grato, Foro 962, chamei a torre 1895. 1895 no 962. Pista 0, vento 1, 0 graus, 11 metros. E pouso 1, 0, 9, 6. E 3 horas de 45 minutos. Não terra, fogalhão. Toca. Pelo curto da rotatória. Rotatória no 1500, vai. E que é rotatória, alto, vai, tá? 3, 8, 9, 5, até o ponto de carro. 0, 9, 5, com mais 2, com 1. Coordenação local, Juliette Quebec, então. Abre o contrabalho. Pegue na descida até 2000, até 3206. Desce para 2000 pés, 3206, cruzada leste, porta final. 2000 pés, porta leste estabilizada final, até 3206. Certo. Alegre de novo, 1962, solo 06, direita no 21. Direita 19, 962. Foi boa, azul para 076. Duas milhas para o marcador externo. Continua aproximação 14076, olhando para ele. Guardando, azul para 076. 3895, litro de colagênio, pista no 0, no 20 graus, 19. Pistando no 0, para 3295. Oi, papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, continua a aproximação para 17, passando a final, 1012 no ajuste. 1012, próxima para 17. É possível mais próximo fazer uma base curtíssima pela esquerda pela 90, Zé Luiz? Afirmativo. Ok, vai se aproximar lá, Alfa Tango Tango. Segundo para pouso na pista no zero, mas tem que autorizar a ingressar por ele e mantém. Tá, vou ganhar e mantém. Azul 4076, livre pouso na pista no zero, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, boa tarde, eu vou para 864, autorização Maceió 350, informação Kilo. Para 864, Maceió 350, autorizado, decola Vistama 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, para seguir outro Zulu no Sérgio para Urago, após direto. Controle 1, 998, acena 5551. Autorizado Maceió nível 350, no pré-zulu 17, Urago, decola com curva esquerda, pressiona a saída Puca Caju. O controle 19 decima 8 e o transponder 5551, gol 9864. Autorizado o gol, o confirmando da correta, foto puxa. É ponto era 864. Zulu deve condições de usuários até 3.500 pés, quando na curva da rotatória. Ok, aciona o transponder 0111. 0111. Direita 2111, boa. Solo 0, debaixar travado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, vento 110 graus, com 11 nós, atendendo a lente livre. Aguardando, Alfa Tango Tango. Oi, Salvador, muito bom dia. Tem 32 e não vem, passou na Índia Serra. Debaixar travado, Campa Vista. 32 no meio, continue a aproximação, guardando vista livre, 1012 no ajuste. 1012 agora, continua a aproximação, tem 32 no meio. Estamos em livre pouso aqui, São Gera. Estamos, estamos. Ponto ideal, desce até o nível 100. Ponto ideal, vai descer até o 100, 2, 2, 3, 2. Sim, ah, ILM, FTL, procedure, runway 10, altitude runway 10. Danos mais um minutinho. Thank you. Maria até o 0620. Mateio, 4473. Marquinhos Zulu, de coluna 0, passando 600 pés. E Marquinhos Zulu, sobe uma centena, sai da mão, meu Deus. Uma centena, sai da mão, ali Marquinhos Zulu. Do 10, passado 0, 1, 2, 1, não. Eu falei, vai passar para da barra. Você me que chamou o controle? Vou ver o hotel Yankee. Eu me atendo, não sei que não me escuta, não. Siga aí, não se escuta. Negativo, 2230, reduz a sua velocidade agora para 220 nós, será o número 3 na próxima. Sem problema, 220. Terra Tango Delta, condições de manter a sua velocidade até passar por 8 etapas? Ok. 3104, família Traduna, estabilizar, chama a torre 118-95. Salvador, 118-95, 3-2-0. Passarelo 2230, deixa eu ver o 70, 2230. Janeiro, 360, depois o Lu 44, na igola pistola 0, curva direita, 0 da Elton, Samidevin. Controle 1, no 9, acima 8, acima 5, 5, 6. Outra força? Boa tarde, está 3804. Romeo Hotel Yankee, tá mantendo aqui uns pés, o Hotel Yankee? Mantendo aqui o pé. Romeo Eu não estou recebendo o modo Charlie dessa aeronave. Prossiga Vera Cruz, é a partir de agora? Afirmativo, Vera Cruz, está aqui atrás agora. Positivo. Frequência livre, coordenação estelar local, informa então, o seu chamado para a pouco. Chamado para a pouco é o Zuno 537. Mantendo 500 pés com você. Afirmativo, Mantido, o helicóptero logo à sua frente, uma milha, mantendo, conhecendo que 800 pés é o tráfego do Hotel Delta. Afirmativo, Salvador, o gol no 86, pushback estranamente, 1-5. O gol no 86, último push? Afirmo. Autorizado, push, apontado, gol no 86. Livre e reposicionamento, 2-6-4. São 2-1, 1-2-1-1. 2-1-1, agora. Decola pista no zero com a esquerda, sai da cone, controle 1, 9, 8, aciona 0264. Alô, Salvador, gol no 864 para o táxi, Ona 39 a bordo, 2 horas e 6 de autonomia, alterando João Pessoa. Autorizado o táxi via Índia, ponte espera dando 012, 895, nível 90, 1-2. T12, via Índia, ponte espera 295, 864. Autorizado o pouso na pista no 0, vento 1-0 graus, 8-9, muito bom dia. Tráfego, dois tráfegos, na verdade, que é pousão no zero. Você pode ficar interceptado, certo? Irá informado, né? Todo mundo. Sinal 4 milhas, baixa grau.